da Sé esperando por nós. Vamos ter homilia, é noite de vigília, já não estamos só. Epa, vamos nos reunir e nos fazer ouvir na voz de José. Quem falou que se cale, quem não falou que fale, na Praça da Fé. Mas quem são esses caras que nunca se deitam, essas figuras raras que apenas aceitam a nossa vontade só por aceitar? Mas quem são esses caras que nos petrificam, escondem as caras e se dignificam com falsas promessas sem tempo e lugar? Sempre uma luz. Nossas armas são flores e vigília aos senhores que nos pregam a cruz. Epa, ficaremos atentos a todos os momentos, eterna vigília. E se morrer José na Praça da Fé, não será revelia. Mas quem são esses caras que nunca se deitam, essas figuras raras que apenas aceitam a nossa vontade só por aceitar? Mas quem são esses caras que nos petrificam, escondem as caras e se dignificam com falsas promessas sem tempo e lugar? Dignificam com falsas promessas sem tempo e lugar.